E fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o engoli, causou-me amargor no ventre. Então me disseram: importa, ainda profetizes a muitos povos e nações e línguas e reis. Acha aqui o meu comentário, o Tratado Universal sobre a Dor, sobre essa passagem do Apocalipse de Jesus. Estava lendo aqui, estava imaginando como é que alguém pode achar o Apocalipse um texto desinteressante, uma coisa seca, uma coisa sem sentimento. Então eu abro aqui o Tratado Universal sobre a Dor. Mas não é um livro de choros nem lamentações, porque há um subtítulo explicando por que ele foi escrito: Como Vencer o Sofrimento. E eu resumo este livro naquele pensamento que a Irani gosta tanto: a dor é a libertação da alma. Para vencermos o que vem sobre a humanidade, é preciso que guardemos esse pensamento. A dor é o quê? A libertação da alma. A libertação da alma. Geralmente é página 33. Do Tratado Universal sobre a Dor. Tem muito a ver com essa passagem do Apocalipse de Jesus. E nós vamos ainda passar vários programas nos iluminando com o que aqui está escrito. Chegar na página 33. Ah, também está aqui o terceiro volume das diretrizes espiritualistas da religião de Deus. Página 37. No Tratado Universal sobre a Dor, página 33. No terceiro volume das diretrizes espiritualistas da religião de Deus, a partir da página 37. Por que que eu vou ler isso aqui? Por causa desse trecho do Apocalipse do Cristo, a partir do versículo 8º: a voz que ouvi vinda do céu voltou a falar comigo para ordenar: vai e toma da mão do anjo que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra o livro aberto. Um anjo poderoso como este não vai trazer um livrinho de romance pequeno, romance água com açúcar, vai trazer alguma coisa importante. Mas como diz o irmão Zarur, no caminho de Deus, toda vitória exige sacrifício. se eu digo a legião da boa vontade, não é um cabide de empregos. Vem para ela, se dirige. Um dia vier a se dirigir, é bom pensar nisso. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então, ele me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o engoli, causou-me amargor no ventre. Para quem? Então me disseram: importa ainda profetizes a muitos povos e nações e línguas e reis. Página 37 das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus e 33, Tratado Universal sobre a Dor. Quem tiver a mão, vamos ler. Jesus não espera palavras, exige dedicação. Mas temos que ler antes o trecho Felicidade e Felicidade, que aí a passagem vai ser citada. Página 32 do tratado e 37 ainda das diretrizes. Prestem bem atenção, isso aqui decide a vida de vocês. A observância disso pode torná-los, aliás, pode não, torná-los a vitoriosos, ou torná-las a vitoriosos. Que nos põe diante dos dramas da vida particular e pública da forma que temos que nos colocar. Eu digo, muita gente vê a vida como provação, outros veem como testes a serem vencidos. Ela em geral é provação, esse mundo é um planeta de provações. Mas não temos que ver a vida como provação, porque senão acabamos derrotados, mas como testes a serem vencidos. Na hora da dor, na hora do drama, em casa, na rua, no trabalho, na universidade, em toda parte, lembrem-se das palavras de Jesus aos discípulos angustiados diante do discurso forte que ele fizera, e quando ele disse assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele podia dizer ao inteligente, a uma mulher bela, a uma mulher sensual, a um homem simpático e assim por diante. As provações não são a pobreza, a doença, não é a beleza, é o poder, é o toque da sensualidade que certos homens e certas mulheres têm e dominam pelo sexo as outras criaturas e destroem as outras criaturas. É a inteligência, é a facilidade de comunicar-se. Tudo isto é que é provação. Está doente, está preso, não desejamos isso a ninguém, estamos aqui para socorrer. Estes estão pagando a dívida, os outros estão construindo. Felicidade entre aspas e felicidade verdadeira. Alegria construída sobre falsos valores é amargosa, como aquele livrinho de que nos fala o Apocalipse de Jesus, capítulo 10, versículo 9. Doce na boca, mas amargo no estômago. Isto é, feliz na exterioridade, porém lastimosa quando atinge o interior do ser humano e de seu espírito eterno, consequentemente. Ora, o seguidor do Evangelho Apocalipse não pretende esse tipo de satisfação. Ele quer Jesus. o aprazimento mundano, quer dizer, o prazer mundano, é sempre anúncio de calamidades e dores para os que sofregamente o perseguem. Não há maior júbilo do que pregar o amor de Deus aos homens. Entretanto, quão difícil é semelhante tarefa, porque Jesus não espera palavras de nós, exige dedicação. E Ele é um oferidor dos nossos talentos muito exigente. Geralmente, o servidor de Deus torna-se íntimo da mestreador. Em virtude da verdade que anuncia e do amor que necessita singularizar na terra. O Buda foi um desses tarefeiros das coisas celestiais, a viver no âmago de sua alma o problema da dor, como evidenciam estas suas palavras. Ensino-vos a verdade sobre a dor, sobre a origem da dor, sobre a supressão da dor, sobre o caminho que conduz à libertação pela dor. Ensino apenas o que pode servir à paz e à iluminação do ser humano. Não são palavras que Jesus espera de nós. Ele exige manifestações constantes de dedicação inenarrável e de sacrifício irrevelável. Pois adverte no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 24. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para os seus discípulos, o Divino Senhor, ainda que pesaroso, só pode oferecer deste mundo o Getsemane e o Gólgota. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Evangelho do Cristo, segundo Lucas, capítulo 10, versículo 3. Mas do seu coração, Ele oferta toda a sua vida, pois disse: no mundo tereis tribulações, tende, porém, bom ânimo, pois eu venci o mundo. Evangelho do Cristo, segundo João, capítulo 16, versículo 33. E o discípulo fiel segue as pegadas do Mestre, isto lhe basta. E o robustece. O caminho da verdade foi criado para os intrépidos, dizia Gandhi. O critério de Deus é loucura para o entendimento humano. Pela dor, Ele nos eleva à sua glória. Por isso, a dor é a libertação da alma. Não temamos a dor, aplaudamos-la, porque ela é a nossa libertação. É o que aprenderemos no capítulo 10 do Apocalipse de Jesus, segundo São João.